Conspiração Caiçara. Tamo Vamos junto. Vamos de música. Qual é a próxima mouse? Diretamente de... Vem, conspiração. Vai, segue no flow, o povo quer show. Tudo segue no goleiro, quer gol. Fogo na bomba, fumaça, quem que tá fumando na ponta que o dedo queimou. Não foi pro vídeo show, porque a censura não deixou. Esse moleque maconheiro, mau exemplo que horror. Eu vou que vou, bode fumou, peso da batida, teu mundo rachou. Pra treta não tô, só tô pro amor, senti a família igual no judô. Só que passou, sujou, enquadrou, levou o parceiro no santo, forjou. Querendo dinheiro, fuma preconceito de soco no peito, no maior caô. Escuta, doutor, maconha matou, moleque de rir, depois que fumou. Quer que você te duvido, sempre acho que fina, bastante chapa que chapou. Não finge quem sou, só que eu sou, faço de conta, não sou a toa. Minha família é três, né, o ofício aceitou. Sua formação de quadrilha, sou traficante de rima. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Sua formação de quadrilha, sou traficante de rima. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Sua formação de quadrilha, sou traficante de rima. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Sua formação de quadrilha, sou traficante de rima. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Pra somar, e não vou deixar cair. Me apresenta, eu sou cabelo direto do Japuí. Fuzilando sua mente, só converso consciente. Família conspiração, mas também OSM. No puro estilo Caiçara, o praiano verdadeiro. Maconheiro, maloqueiro, vagabundo, freestyleiro. Desprovido de dinheiro, tô junto com meu bonde. Eu trago na Blueberry, minha mente voou longe. Fui parar em Amsterdã, dei um tapa no cancan. De lá tocamos em Sampa, só chegamos de manhã. Muito louco de bagulho, depois da dura dos cana. E curti aquele after de boa na praiana. A bunda do modinha já tá na nossa mira. Da família 013, os Caiçara que conspira. É, segura o peso da guerrilha. Até família 013, os Caiçara que conspira. Sua formação de quadrilha, sou traficante de rimas. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Sua formação de quadrilha, sou traficante de rimas. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Sua formação de quadrilha, sou traficante de rimas. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Sua formação de quadrilha, sou traficante. Traficante de rimas, a tua máfia domina. Os Caiçara conspira. Os loucos na praia, mete gostado pra ser na batalha. Segue na brisa, sem hipocrisia, só poesia. Fogo no back, passa a goma, olho vermelho, acende a brasa. Coração dos jogos, sério, só rima de graça, sente a maresia. Família lá da praia, viatura e falador, por favor, vê se me passa. O palco é legalize, gravatado até treme. Mete o peso da batida, rap inteligente. Derrubo o preconceito, só tu te dou consciente. Chego na humildade, evolução. Sua mente, uma cachaça, o rap lá da praia, evolução musical no estilo Caiçara. O som é uma cultura voltando com as batidas. Se tua máfia domina, os Caiçara conspira. Toda batalha, acendo um pra relaxar. Sou traficante de rima, formação de quadrilha, sou traficante de rima. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Formação de quadrilha, sou traficante de rima. Se a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Formação de quadrilha, sou traficante de rima. Mas a tua máfia domina, os Caiçara conspira. Se a formação de quadrilha,